Oceanet 6224, request high speed. No trouble, you are clear. Thank you. And 313 OB point, runway 10, ready for the depart. You are clear to line up and take off, the wind is 140 degrees on 0 knots. Okay, line up and take off runway 10, Oceanet. Delta. Ah, tem aqui, desculpa, torre. Ah, nós fizemos, tentamos fazer o contato aí no telefone que o senhor passou, chamou, ninguém atendeu. Liguei para Recife, aí o rapaz, o Igor, vai passar os dados aí por telefone e vai retransmitir o plano para vocês aí. Ah, tá ok, um estranho que eu falei com a pessoa agora, lá no coisa, exatamente no telefone lá, e normalmente é o que recebe o plano, esse número lá, 3204-1349. Tá ok então, tô aguardando aqui só um minutinho. Beleza, tava aqui acionado aqui na sua escuta, obrigado. A gente vai ter posição. And 224 across the line coast, initially a flight over the of the Sun's Bay, passing 2000, descending until 2000 feet, Ocean 224. Down to 2000 feet, Ocean 224. Chame o ponto de espera pronto, confio para o B. Ah, sei lá, o senhor vai iniciar o táxi atrás do Aerojet, estamos com dois a bordo. E dois a bordo, gente, Mike com Delta. Airborne. 613 Airborne, at 43, call 1208. 1208. O 6747 táxi via Pátio, aguarda atrás da aeronave da Gol. O reporte pronto para decolagem. Reportar a ponta, 6747. 2000, alright, I can't tag. Fly direct to Leda after Leda Bridge, over. Direct to Leda after Leda Bridge, 6313, left. Ocean 224, to the right side we have the Itaparica, clear to the ILS approach. Clear to the ILS approach, 6224, roger. Foi 85. 85, estou aguardando só para dar uns 2 ou 3 minutinhos da frente, que é a mesma rota, mesmo nível. Aqui está atualizado e alinhando meu T. Ok, está atualizado e manter. 1-0, boa noite. Foi o Contact pelo comando ponto operação. Ciente, mantém a posição. Request a flight direct to Bridge to avoid weather. Okay, you are clear to avoid the bad weather, is standing by to fly direct to Bridge. That's right? Roger, turning right, heading 222. Apologize, 220 to avoid weather. Oceanair 6313, standing by for Bridge. O 747 também vai para Guarulhos no mesmo nível, está na sequência dos dois que foram à frente. Você vai aguardar no ponto de espera, que eu tenho um pouso aí mais dois minutos, ok? Direct to Bridge. Over. Oceanair 6313, we are clear of weather now and we are proceeding that bridge, 6313. Decola os 47, controle 208. 208, obrigado. 885, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Gol 1885 na Dayal, passando 1500. 1885, com o controle. Está em contato, Rob. Confirme? Contato, Rob. Vigilante, 885, obrigado. Ocean 224 on localizer, completing approach and the check landing gear. Contact the tower, frequency 1186. Ocean 224. Contact the tower 1186, we'll check landing gear 6224, thanks, bye. Go ahead. 1885, gira direita, voe Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, go 1885. Salvador Tower, good evening, Oceanair 6224. 4 miles to Olemark. Roger, continue approach, check landing gear and clear to land runway 10. The wind is 150 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, check landing gear 6224. Down and lock at 6224. Okay, Roger, clear to land. Wind is 150 degrees, 10 knots. Roger. Ocean 6313, Kentucky Center, frequency 125.1. 1251, 6313 with receive, good evening. Everything. autorizado ali a manter 6747. A mim mantém 6747. É 224, seu som foi 5-1, táxi Alfa e Alfa Juliette, portão 1, na minha escuta. Alfa Juliette, portão 1, na sua escuta, então acionei 224. 747, livre decolagem, vento 1, 50 graus, 8 mais. Decolagem, web 6745. Uno 885, chama Recife 251. Recife 1251, Uno 885, boa. Boa. Confirma, chama o XM 624, doutor. Negativo, pode taxiar em Alfa e Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, é 2-2-4. Mike, é com o Delta autorizado ali, mas o senhor pronto. Autorizado ali, é o Delta. É 747, é colo 53, controle 208. 208, é o Bono, 747. Controle Web 6747, boa noite, solicita a voaleda. Web 6747, controle, contato radar. Está autorizado após 2000 Leda, Leda Bridge. Após 2000 Leda, Leda Bridge. Salvador, boa noite, está 3178, centro da Alfa. 3178, centro da Alfa, este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos ajustar 1021 no partir direto do UNA 4000 para o ILS. 1021 4000 direto do UNA, o 3178, muito obrigado. Mike Eco Delta, decolo 55, controle 208. 55, 208, agora, grato, senhor, tenha uma boa noite, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papatango Mike, Eco Delta. Papatango Mike, Eco Delta, controle, meu cordial, contato radar, suba sem restrições. Suba sem restrições, autorizaria, senhor, tá visual, proa de ponte? Livre. Livre. 178, inicia o voo sobre a água, desça para 2000. 2000, San 31, 78. Bateu. Autorizado para Recife, nível 330, via Perisque 58, decola da 190 com curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju, aciona 5136 e o controle é 1208. Prefiro Recife 330 ao nível, Perisque 58, decolando da 190, primeiro curva esquerda na Puca, Aracaju, 5136 transponder, 1208, chamada POC, TAM 3305. Afirmativo, chame para o acionamento. 6747, suba restrito ao nível 320 e voe direto bridge. Nível 320 restrito, voa no bridge, leve 6747. O 3178 está autorizado a aproximação em LF. Autorizado, reportagem estabilizada da 3178. Web 747, chame Recife, 251. 251, nome é 747. Noite Europa, 084, Western, 11, Airbus 330-200, information Alpha West Startup to Madrid. Ok, it's Europa 084, confirm. Affirm, Europa 084. Ok, I don't have your flight plan on the system yet, which is your estimated time for takeoff? Yeah, it would be 0050, Europa 084. Ok, Okay, 0050 it's already going, okay? I don't have your flight plan here. Did you fill your flight plan here in Salvador? I guess so. Let me talk with the representative. Okay, stand by 1 minute. I'll check with the traffic, okay? Just stand by. Thank you, stand by. Salvador, usando 3305 para puxa acionamento na meia dúzia. Zado, chame táxi. 3305. The traffic is checking your plane now, will be available about 5 minutes. Okay, stand by 1 minute, please. Okay, standing by, obrigado, lo pasé por. Salvador, boa noite, Web 5796. Web 5796, controle Salvador. E agora está passando o nível 215. Vamos ajustar 1021, descer para 4000 e voar direto Duna. Número 21 no ajuste, 4000 na frente Duna, Web 5796, obrigado. Prisão 78, está defasado o equipamento? Negativo, senhor. Está 3178, só deu uma encurtadazinha aqui. Ah, tá bom. Então acredito que já esteja totalmente visual no setor. Vamos reduzir, chegar o trem, chamar a torre. 1118, BR, 3178. Reduzindo, vai chamar a torre, muito obrigado. Está 3178. Salvador, estamos 3305 para o SAC. JB 66, 3 horas e 40, alternar Natal. Camarada, estamos 3305. Salvador, boa noite, tá 3178, vai passar o 372 para embaixo da casa. Tenente 3178, Livre Pouso, vento 160 graus, 8 nós. Livre Pouso, tá 3178. Europa 084, you are clear to push and to start, report ready to taxi and stand by to copy, 1 minute, okay? Okay, para up, pull back, approve, calling for taxi, Europa 084. Luciano, corrigiu, Webjet 5716, passa ao setor do Morro de São Paulo, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a água, é autorizado para 2 mil pés, Web 5716. 5716 até 2 mil, Web. Zuno 78, seu solo ao 09, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, chame antes da Juliette, estou escutando 3, 1, 78. Táxi 305, ponto espera pronto. 305 autorizado, alinhar e decolar, vento 160 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar e decolar, alta 3, 305.